Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Volta para mais uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar em Transe, conduzido na primeira parte por Ricardo Mariano. Os últimos 30 minutos são realizados e apresentados pelo Ricardo Carvalho. Mais discos novos durante estes 30 minutos iniciais. Começamos com Ensemble Economique, um produto do californiano Brian Pyle. Ele que reporta para a sua música as muitas viagens que vai fazendo. 11 discos de originais, 4 lançados pela editora berlinense Deno Valley Records. Neste último, Blossoms in Red, convidados de excelência, como o duo de música eletrónica de Portland, Soft Metals e Peter Broderick, de Ensemble Economique. A música mais ambiente e que abre o disco Blossoms in Red. From the Train Window, Red Flowers on the Mountain. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Abrimos com Ensemble Économique e seguimos depois para, com certeza, um dos discos do ano, uma obra épica de Max Richter, 8 horas, uma versão que foi editada pela Deutsche Grammophon no passado dia 4 de setembro. No mesmo dia há uma adaptação mais curta, de 60 minutos. A ideia é conceptual, obviamente, liga o sono à mente e à reflexão. A Max Richter juntam-se nomes como Ben Russell, Yuko Nomata Resnick, Kalec Burens, Brian Snow, Clarice Jansen. Ouvimos-los em Space 21, um dos temas de From Sleep, é o disco que falamos. E já a seguir, a Max Richter, a voz graciosa, mas sem palavras, de Grace Davidson. Destaque nesta sessão para From Sleep, agora com o tema Path 5. Thank you. Altura de terminarmos esta primeira parte do Em Transe e com mais um disco novo. Uma peça de 42 minutos, portanto passa só um extrato dela por aqui. Chama-se Insomni, tema título para Simon Scott, um baterista que já tem trabalhado com Nils Fram, Taylor Dupri, James Blackshaw e também os seus amigos de sempre, Slowdive. Junta sons manipulados a registros da natureza de Simon Scott e para o final desta primeira parte, Insomni. Passamos a vez ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. o início desta segunda parte da emissão de Em Trance, com nova passagem para a dupla Mehdi Amezian e Solange Goulart, eles que têm projetos a solo, Twin Sister Moon e Eyes and Grind, respectivamente, mas que formam desde 1997 os Natural Snow Buildings. Agora o destaque vai para uma dupla de pesos pesados, falo de Kevin Drum e Jason Les Callit, que, inspirados pela energia presente na noite, irão lançar Night and Day pela Erstwhile Records, lançamento previsto para outubro deste ano, embora já possamos ouvir aqui uma pequena amostra na forma de EP. Thank you. segunda parte desta emissão de Em Trance, com Natural Snow Buildings, ainda a dupla Kevin Drum e Jason Les Kellett. Depois passagem para a Sacred Cloud, um ensemble de Montreal que reúne improvisadores na área da eletrónica e da música eletroacústica. O registro aqui em escuta foi gravado num concerto de recolha de fundos para uma família paquistanesa que procura asilo no Canadá e que está em risco de deportação daquele país. Este trabalho surge num split com os igualmente canadianos Anarchist Mountains, o trabalho que nos vai levar até ao fim desta emissão de Em Trance. Os irmãos Stefan e Jordan Christoph, que situados em margens opostas do Canadá, trabalham em conjunto. Jordan manipula o piano do irmão, levando-o para territórios também mais à margem do seu som original, entrando então pelas correntes do drone. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou twitter.com/entrans. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui à Radar, para mais uma emissão de Em Trance. Boa noite então e até para a semana.